Pessoal, vamos tocar a escala de Dó maior utilizando os números e também a escala em cifras. Para tocar a escala em números, é interessante que a pessoa toque e cante o nome de cada nota. Ok, pessoal? Então, vou tocar a escala aqui de Dó maior em números. Cantei, mas é interessante que você toque e cante, tá bom? E repita também várias vezes para educar o ouvido no movimento ascendente e no movimento descendente. Depois temos a escala com as cifras e nesse caso cada acorde tem o seu grau correspondente. O primeiro acorde, Dó maior, primeiro grau, Ré menor. Segundo grau, Mi menor. Terceiro grau, Fá maior. Quarto grau, Sol maior com sétima menor. Quinto grau, Lá menor. Sexto grau, Si menor com sétima e quinta baixada. Sétimo grau, e depois resolve no primeiro grau, que é o Dó. Interessante também tocar e cantar o nome do acorde, para educar o ouvido aí, no caso, harmonicamente. E depois você procure músicas em tonalidade maior, experimente fazer o arranjo, né? Encaixar os acordes nos acompanhamentos. E aqui no blog, pessoal, é só você navegar que nós temos muito material trabalhando essa parte da percepção e também dos arranjos e músicas cifradas. Tá bom?